Jaman me bigo, me brown, me massive na. Jaman me bigo, me brown, me massive na. Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe, Kaya Zimbabwe. lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, hey. Swinging to the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, oh yeah, she's got the look. Piano Negro, música tema, Piano Negro, Billy Idol, Eyes Wide Open, Face, Falco, Rock Me Amadeus. Duran Duran comandando, começou o primeiro set, tá? Não saia daí, tem mais um pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Todos os anos, milhares de animais são retirados ilegalmente da natureza para serem comercializados. Esse comércio ilegal é chamado de tráfico de animais silvestres. A atividade criminosa é muito cruel. Para os traficantes, nossos animais não passam de mercadorias. A maioria dos animais sai da Amazônia para ser vendida em cidades do Brasil e do mundo. Tucanos, araras, peixes ornamentais, macacos e até mesmo aranhas e sapos são comercializados pelos traficantes. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. 6h34. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Madonna!

if I cry. Even if you lied, just tell me that you always stay by my side, by my side. We ever stop learning? Oh, with all this hunger, I'm always burning. And you keep on treading water and challenge what you thought you knew about yourself. To keep from going under, we raise the bar and wonder, could we be someone? Rio Sul Rádio.